Poderoso amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue. Cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superá. Amado, para Deus me convidou.